ZYK322, Rádio Cepete Araju. AM540, 10 kW, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Cepé AM540, fazendo história. Gaúchos e gaúchas de todas as querências, prepara teu chimarrão, puxa o banco e em meio a uma boa prosa, vamos ouvindo o melhor da música gaúcha. Aqui na Rádio Cepé, Alvorada Gaúcha, música e muita informação. Na apresentação de Kleber de Matos. Bom dia, com esse toque de gaita estamos começando o programa Alvorada Gaúcha. Aqui Rádio Cepé 540, Grupo Cepé de Comunicação, com a direção de Zizo Andres e Valdir Andres. Iniciamos o Alvorada Gaúcha. Hoje quarta-feira, 21 graus de temperatura, depois uma pancada de chuva ontem. E para os lados do bairro Menges, 15 milímetros. Mais para os lados da Uri, mais 15. Graus, tempo pequeno, leve, nevoeiro. Encontrei o Joãozinho na chegada, um abraço, Joãozinho. Ele falou que na noite tava tapado a neblina. Parecia o tempo de inverno, tchê, quando eu saio de madrugada cedo. Bom dia pra você da cidade, do interior, da região, meu amigo motorista, caminhoneiro. Aqui é Alvorada Gaúcha, um programa que respeita quem veio antes de nós e traçou os caminhos que hoje seguimos na boa e velha tradição gaúcha. Sem esquecer de valorizar os novos talentos de nossa cultura, nessa mescla do passado e do presente, construímos permanentemente o nosso tradicionalismo rumo a um processo de evolução. Alvorada Gaúcha, muita música, muita alegria. E de começo, João Luiz Correia, levando o sul nos arreios. Bom dia! Fala, Kleber de Mato, olha só quem tá falando que é dito no rádio, tchê. Mas que barbaridade! Mas que barbaridade! 5 horas e 6 minutos, 21 graus de temperatura. Mais uma madrugada aqui na Cepé, Alvorada Gaúcha. Um abraço, meu amigo Mauro. Mauro Ribas, lá em Curitiba. Como é que tá, Tauro? Tá pelindo que eu ganhei. Sou assim. Um abraço, seu Eloy Stasiak. João Leite, lá no Olhos d'Água. Seu Edemar, lá do bairro Ditz, esteve ontem aqui pela rádio pra me conhecer. Pra fazer um convite. Claudinei Gilberto de Oliveira, tranquilo no máximo. Já vamos ajeitar essa do Gildão pra ti. Muito sucre desconfiado, conhecido no rincão de ser mundo. Falando em Ditz, tem meu amigo Mauro da Ditz. Rubem do Amaral Nunes, lá do bairro Aliança. Inicia muito bem o seu dia aqui na Cepé. O povo me conhece. E agradecendo essa chuva que vem. Andar, um vai dizendo. Na região aí teve lugares que deu mais de 20. Cantador, gosto muito da verdade. chegando essa. Essa é da discoteca antiga. Valdomiro Maiká, alegria, veio a chuva. Bom dia. Rádio Cepé, 44 anos. O sucesso é todo seu. Você está ouvindo Cepé Mais. Oferecimento Óticas Diniz, Container Sorvetes e Mompar. Rádio Cepé.